Então, muito boa tarde a todas e a todos. Dou-vos as boas-vindas a Oliveira do Hospital. De facto, hoje é um dia quente, mas é um dia importante para Oliveira do Hospital. Chegam até nós 30 quilómetros de infraestrutura de gás natural que pretendem chegar a 1.500 ou a 2.000 famílias de residências, 1.500 a 2.000 residências em Oliveira do Hospital. Depois desta nota de abertura, quero naturalmente cumprimentar o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, o Sr. Professor Zé Carlos Alexandrino. Quero dar as boas-vindas ao Sr. Presidente do Conselho de Administração da Beira Gás, o Engenheiro Gabriel Sousa. Uma saudação muito especial de boas-vindas. Quero cumprimentar também o Sr. Dr. José Vieira, do Conselho Diretivo da GGND. Uma saudação também muito especial, porque acompanhou este processo todo ao engenheiro José Costa, Jorge Costa e ao engenheiro Rui Popa. Quero saudar também os senhores vereadores da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, os senhores empresários, o senhor comandante do posto territorial da GNR de Oliveira do Hospital, e também fazer uma saudação pela boa colaboração. Estes processos obrigam a um forte investimento técnico e alguma pericialidade. Saudar a boa colaboração do Sr. Diretor do Departamento, o Dr. João Mendes, e o Sr. Engenheiro Fernando Vicente, da área das obras públicas do município de Oliveira do Hospital. Naturalmente, também saudar e dar as boas-vindas aos senhores jornalistas. Hoje estamos aqui numa cerimónia simbólica, mas que tem um significado muito especial, porque está em causa um investimento estratégico para o posicionamento e para o desenvolvimento sustentável do município de Oliveira do Hospital. Hoje temos o prazer de vos anunciar a chegada de uma nova fonte de energia a Oliveira do Hospital. E daqui a instantes, com a entidade que tem a concessão do Estado em 59 municípios da região centro, a Beira Gás, uma empresa do grupo GGND, aqui representada pelo Presidente do Conselho de Administração, Engenheiro Gabriel Sousa, iremos para a zona industrial inaugurar o novo sistema de abastecimento de gás natural de Oliveira do Hospital. É um investimento altamente estratégico, iniciado, e eu tenho honra de dizer estas coisas, e é bonita a justiça. Um projeto iniciado pelo executivo de que fiz parte e que foi liderado pelo professor José Carlos Alexandrino, a quem também agradeço hoje a sua presença neste momento tão importante. Como disse há pouco, ele foi o starter, ele foi o iniciador, hoje também pode vir, tem o direito e temos muito gosto em tê-lo cá no dia do foguete, sabendo-se de antemão que não se podem lançar foguetes. Investimento este, altamente estratégico, que vai permitir às famílias e às empresas e instituições de Oliveira do Hospital terem acesso a uma energia mais económica, mais cómoda, mais segura e também mais amiga do ambiente. O próprio município de Oliveira do Hospital, que em consequência da guerra da Ucrânia e da escalada de preços, tem hoje uma fatura energética altamente inflacionada, seja no que diz respeito à energia elétrica, nos combustíveis, o que nos tem levado a uma crescente fatia do orçamento municipal que tínhamos destinada para outros fins. Mas dizia, temos hoje uma fatura energética altamente inflacionada que beneficiará muito com a chegada do gás natural e hoje mesmo estão já a decorrer as ligações para que o complexo das piscinas municipais seja abastecido através desta fonte de energia. O novo campus educativo, por exemplo, e em fase de construção, um investimento acima de 5 milhões de euros, está igualmente infraestruturado para ser abastecido com gás natural. Portanto, em suma, estamos a valorizar o solo e o subsolo com mais uma infraestrutura técnica que irá permitir mais uma opção energética competitiva ao dispor da população e das empresas de Oliveira do Hospital e este projeto que até 2026 representa um investimento global da entidade concessionária de cerca de 4,5 milhões de euros. 4,5 milhões de euros. Proporcionará novos índices de desenvolvimento energético ao município, assim como contribuirá para uma maior captação de investimento industrial de caráter estratégico. No âmbito das energias renováveis, não posso também deixar de destacar o facto de esta rede de gás construída pela entidade concessionária ficar preparada para receber gases renováveis como o biometano e o hidrogênio. Isto é um trabalho para o futuro e para o desenvolvimento deste município, das suas empresas e para o bem-estar dos seus cidadãos. Quero também, a este propósito, destacar o projeto aprovado no âmbito do PRR para a valorização da zona industrial de Oliveira do Hospital, que está neste momento a ser alvo de uma ampliação de 27 novos lotes e que no futuro terá uma comunidade de energia renovável através da instalação de uma central fotovoltaica de 2,5 megawatts, ilhas de qualidade energética a mais, mobilidade sustentável através da implementação de postos de carregamento para veículos elétricos, neste caso hidrogênio, reforço da cobertura com soluções de comunicação e vigilância 5G e medidas ativas de prevenção e proteção contra incêndios com recurso a novas tecnologias e à videovigilância com a ativação das respectivas respostas de proteção. Trata-se de um projeto financiado a 100%, que representa o investimento e uma captação de fundos do PRR no total de cerca de 7 milhões e meio de euros, que permitirá transformar a zona industrial numa área de acolhimento empresarial de segunda geração. Salientar ainda que foram aprovados 10 projetos a nível nacional e a nível da região abrangida pela CCDRC, apenas 3 projetos, um deles em Oliveira do Hospital. Considerado o exposto, julgo que estamos, portanto, no caminho certo, no caminho do futuro, do dinamismo e da inovação. Sim, queremos mais e melhor, queremos mais e melhores condições na nossa terra. Para terminar, quero agradecer à Beira Graz, do grupo GGND, na pessoa do Sr. Engenheiro Gabriel Sousa, todo o investimento que estão a realizar no município de Oliveira do Hospital, deixando-lhe um desafio que é o seguinte. Após a primeira fase deste projeto, muito gostaríamos de alargar a concessão a outros pontos do Conselho, como tratámos antes desta reunião. Há interessados, há investidores privados em fase de instalação e outros já a operar, que têm a expectativa, uma justa expectativa do acesso a esta, à fonte de gás, à rede de gás natural. Pedimos por isso atenção a esta pretensão. Dizer também que o biometano e que o biogás seja o próximo desafio. Pode-se chamar ambição, mas acima de tudo são horizontes largos para o futuro do abastecimento energético de Oliveira do Hospital. Quero também dizer, em abono da mais elementar justiça, que queremos pedir mais uma vez desculpa por qualquer constrangimento causado aos cidadãos na execução desta obra, que tentámos fazer com todo o rigor e com todo o critério para minimizar em impactos da obra. Concluo dizendo que continuem a contar com o nosso trabalho e muito obrigado a todos que se envolveram ativamente para que este projeto hoje esteja transformado numa realidade. Muito obrigado. Muito boa tarde. Eu creio que não precisamos de som, eu consigo comunicar assim. Muito boa tarde a todos. Muito obrigado, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, por este convite. Muito obrigado, Sr. Presidente da Câmara, por este convite e pela oportunidade de estarmos hoje em conjunto, a celebrar e a registar este evento, que é resultado de uma colaboração, conforme referiu, que já se iniciou há alguns meses, que hoje se traduz, nesta inauguração e no início da operação com a rede de gás, mas chegou a Oliveira do Hospital muito mais do que o gás natural. Conforme o Sr. Presidente já referiu, chegou uma infraestrutura preparada para distribuir hoje gás natural e no futuro, nos próximos anos, e através da continuidade desta colaboração, uma infraestrutura capaz de distribuir gases renováveis. E este é um passo muito importante para a descarbonização da nossa sociedade. É comum, eu diria que a nossa sociedade já tem bem presente, que a infraestrutura do sistema elétrico hoje em dia carrega eletricidade renovável e uma percentagem que tem vindo a crescer de eletricidade renovável. O que de facto a forma como temos de olhar para a infraestrutura de gás é em tudo semelhante, só estamos com um delay. O sistema elétrico começou essa viagem há mais tempo e o sistema de gás está agora a começar essa viagem. Nós temos no grupo GGND um projeto na zona do Seixal, o primeiro projeto piloto com injeção de hidrogênio. No presente, na presente data, há já uma rede que está em carga com 100% de hidrogênio e que irá, durante os próximos 2 anos, desenvolver este projeto piloto de abastecimento de uma mistura de hidrogênio e de gás natural. Portanto, uma primeira nota para dar este registro que chegou a Oliveira do Hospital não apenas o gás natural, mas muito mais do que isso. Chegou uma infraestrutura preparada para distribuir gases renováveis e acelerar o processo de descarbonização deste município. É um prazer estarmos também aqui, porque a GGND tem nas 9 distribuidoras que opera, assegura desde já a distribuição de gás a 102 municípios e, portanto, é muito bom, na presente data, juntarmos o município de Oliveira do Hospital e promovermos também, desta forma, uma melhor competitividade para as empresas, para as famílias do Oliveira do Hospital. Conforme referido pelo Sr. Presidente da Câmara, em Oliveira do Hospital identificamos, nesta primeira fase de expansão da rede, 12 empresas locais que passam a poder beneficiar de uma redução das emissões. Estimamos a distribuição de cerca de 500 mil de metros cúbicos de gás. A nossa estimativa é que estaremos a falar de uma redução de emissões de CO2 que poderá corresponder a qualquer coisa como 2.500, 3.000 viaturas que circulam nas estradas. É um primeiro passo, conforme referimos, o gás natural, quando substitui o fuel, que hoje em dia ainda é utilizado em algumas empresas, quando substitui o GPL, permite desde já fazer uma redução de emissões importante, permite aumentar a qualidade do processo e a garantia do abastecimento, é também uma forma de melhorar a segurança do abastecimento, permite, junto das famílias e das cerca de 2 mil famílias que a rede vai abranger nesta primeira fase, reduzir a fatura energética, ou visto de outra maneira, melhorar o poder de compra das pessoas, naquilo que estimamos em 200 € por ano, e também reduzir em 16% aquilo que são as emissões dos clientes residenciais. E, portanto, é um passo importante num conjunto de vetores muito significativo para os municípios, e em particular para o município de Oliveira do Hospital. Reduzir as emissões, um propósito de toda a sociedade, melhorar a competitividade da indústria e, voltaria, conforme comecei, prepararmos aquilo que são os próximos passos desta primeira colaboração. E os próximos passos são seguramente relacionados com aquilo que hoje em dia representam as comunidades de energia. Acreditamos profundamente que os desafios de descarbonização que temos pela frente não são possíveis de resolver com uma solução única. Não há uma bala de prata. A procura de energia é muito diferenciada, de cliente para cliente. A capacidade de geração de energias renováveis é muito diferenciada, de região para região. E, portanto, vamos seguramente, enquanto sociedade, necessitar de uma multiplicidade de soluções. Eólico, fotovoltaico, hídrico, hidrogénio, biometano e, portanto, esta fase em que nós nos encontramos é um primeiro corolário desta colaboração que começou há alguns meses, quase anos, mas é também o primeiro passo da próxima colaboração, que é, de facto, em conjunto, porque muito destes temas são da comunidade, são da identificação de produção e do potencial de resíduos, de tratamento de águas, todo o potencial que existe localmente para a produção de biometano e como é que podemos integrar essa produção de biometano ou de hidrogênio, de gases renováveis, nesta infraestrutura que agora estamos a inaugurar. Portanto, agradeço mais uma vez o convite e deixaria para todos nós, município e Beira Gás, este desafio de, depois deste primeiro passo, que é começarmos a distribuição de gás natural com um importante contributo para a redução de emissões, começarmos já a preparar o próximo passo, que é descarbonizar esta infraestrutura e começarmos a trabalhar na injeção de gases renováveis assim que possível. Muito obrigado pela atenção e o maior sucesso para o município de Oliveira do Hospital. Então, boa tarde a todos. Começaria por cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho de Administração da Beiragás. Para nós é uma honra hoje recebê-lo aqui, o Engenheiro Gabriel Sousa. Mas não só, cumprimento todos aqueles que fazem parte desta estrutura e que hoje têm a oportunidade de vir ao Oliveira do Hospital dar-nos boas notícias depois de um trabalho profícuo. Cumprimentava o Sr. Presidente da Câmara Municipal, agradecer-lhe as palavras. O Sr. Presidente era Vice-Presidente deste Executivo e por isso eu fazia, era o Presidente na altura, porque esta obra não foi lançada hoje, como vocês sabem, mas de qualquer maneira teve um Executivo por trás que esteve sempre onde o Sr. Vice-Presidente também fez parte, e esta também quero deixar aqui bem aberto e bem claro que não fomos nós que escolhemos a Beiragás para ter a concessão do Oliveira do Hospital, porque isso com certeza seria. A Beiragás está aqui porque candidatou-se, porque ganhou o concurso, e por isso não há aqui mais a dizer e depois já poderíamos falar. Mas cumprimentava também algumas pessoas que trabalharam connosco, o engenheiro Jorge Costa, que não sei onde é que ele está, mas que está ali, que também foi da coisa, o engenheiro Rui, que também está aí, que fez as primeiras reuniões connosco, o Sr. Dr. José Vieira, que também queria fazer uma saudação muito especial aos seus vereadores, e também ao Sr. Comandante do posto da GNR, ao Dr. João Mendes, ao engenheiro Fernando Vicente, que acompanhou este processo, a todos os elementos da Câmara Municipal. Mas deixem-me aqui hoje dizer, dar a primeira palavra hoje, já que tive aqui esta oportunidade, é o convite do Sr. Presidente, porque esta era uma cerimónia onde o Presidente da Assembleia Municipal não teria direito a falar, nem era importante também falar, mas deixem-me dizer o seguinte, hoje as minhas primeiras palavras, queria deixar aqui bem vincadas, são palavras de solidariedade com os povos que têm sido afetados brutalmente com os incêndios desta semana, e que nós sabemos, porque Oliveira do Hospital tivemos um exemplo de 2017, onde o nosso povo e nós todos sofremos muito. E por isso hoje o meu pensamento nesta cerimónia é também com aquelas pessoas que perderam os seus bens, que é uma coisa, não perder as vidas é a coisa mais importante, mas aquelas populações sofrem muito quando se apercebem que e que se valoriza quando as coisas, os fogos lhe entram na casa, e por isso eu hoje queria deixar esta nota para aquelas pessoas, e tendo a solidariedade do Oliveira do Hospital, com certeza, na ajuda do Oliveira do Hospital em relação àquelas gentes que o Oliveira do Hospital teve também, dos portugueses todos, em relação quando nós atravessámos essas dificuldades. Mas dizer que Oliveira do Hospital está melhor, e é uma razão também simples. Porque achamos, e quando tudo isto, numa boa concertação, e não há dúvidas nenhumas, já dei os parabéns ao engenheiro Gabriel Sousa, porque eu penso que o Sr. Presidente da Câmara abordou isto, as coisas correram bem entre as partes. Correram bem, houve fiscalização, de vez em quando houve uma crítica, mas isso é muito normal, quem está na política, nem, as obras, como sabem, nem todas correm bem. Mas, de qualquer maneira, também quero dizer, Sr. Engenheiro Jorge Costa, Engenheiro Rui, as coisas correram bem ao Oliveira do Hospital. Nunca houve, foram tirando algum solo e depois foi colocado, e por isso quero dizer que vocês foram um bom exemplo de como se deve trabalhar, como se deve trabalhar. E por isso, com certeza, também vocês com certeza fizeram concursos públicos para os empreiteiros, mas acertaram neles, e também não queria deixar de ter aqui uma palavra. Por último, queria dar aqui uma nota. Eu penso que a vinda da Beiragás, e integrada, como sabem, uma empresa da GGND, nós temos um desígnio. É pensar que isto pode levar aos nossos munícipes a terem uma energia mais barata do que aquilo que tinham. É claro. E quando nós fizemos a opção, fizemos e trabalhámos isto, foi com designo, mas hoje também choca aqui, como vocês percebem, e o senhor, de uma maneira brilhante, o engenheiro Gabriel Sousa apresentou aqui, é que isto pode ir muito mais além. E a Oliveira do Hospital, eu hoje, às vezes, na Assembleia da República, para chatear alguns colegas meus, que também já foram autarcas, pergunto-lhes se eles têm lá gás natural nos concelhos deles, que é uma coisa giríssima. E eu disse, estão a ver como é que a Oliveira do Hospital está à vossa frente? E alguns são de zonas metropolitanas. Também quero deixar isto. E por isso, é desta sinergia, e o engenheiro Gabriel Sousa também falou aqui, é os impactos e aquilo que vem amanhã. Nós já não estamos a falar de hoje. Estamos a pensar o que é aquilo vai ser amanhã. E amanhã percebemos que há aqui alternativas, tal como na energia elétrica e na eletricidade, fez essa comparação, daquilo que nos podemos vir e que estamos preparados para estar preparados para termos medidas alternativas por causa da descarbonização, que é um assunto hoje da agenda mediática de todos os dias. Mas ontem, eu na Assembleia da República, a oposição passa a falar naquilo e nós passamos a contrapor que estamos a fazer muito, mas precisamos ainda de mais velocidade nestas soluções para termos. Nós não podemos, e deixem-me também dizer isto com grande, nós temos que deixar aos meus netos, aos vossos filhos, temos que lhe deixar um melhor planeta. Este planeta, quando nós temos estes choques destas semanas, de bater o recorde das temperaturas, nós percebemos que fomos nós, que foi o homem que fez isto e que não foi Deus que nos fez esta abordagem. Para concluir, para mim é uma honra, como ex-presidente e agora presidente da Assembleia Municipal,